Alguns cientistas procuraram o diretor de uma grande maternidade e pediram a oportunidade de realizar uma pesquisa. A pesquisa objetivava ver o resultado do amor na vida dos bebês. Então eles pediram ao diretor da maternidade que orientasse metade dos enfermeiros e enfermeiras a dar muito carinho aos recém-nascidos. E a outra metade dos enfermeiros e enfermeiras a executar o trabalho profissionalmente. E eles queriam ver como é que os bebês reagiriam. Todos os cuidados deveriam ser dados igualmente. Por exemplo, trocar as fraldas, dar a mamadeira, as vacinas, etc. Nenhum tratamento poderia ser diferente. A única diferença seria a quantidade de amor e carinho. E assim os cientistas passaram a acompanhar as crianças na maternidade e depois que as crianças iam para as casas de seus pais, recebiam um acompanhamento também à distância por aqueles cientistas. E a experiência desde o princípio mostrou o seguinte, que durante o tempo que os bebês estavam na maternidade, aqueles que recebiam carinho e amor eram beijados e acariciados, não ficavam doentes, dormiam bem e mais tarde se tornaram pessoas prósperas e felizes. E os outros bebês que receberam apenas o cuidado profissional, sem uma dose de carinho ou amor, nada lhes faltava, apenas o amor e o carinho que não receberam. Aqueles bebês ficavam doentes constantemente, choravam muito durante o dia e a noite e mal descansavam. Eram crianças abaixo do peso, crianças enfermas, crianças fracas. E depois, quando saíram da maternidade e foram levados às casas de seus pais, somente o amor e o carinho dos pais pôde reverter aquela situação. Todo ser humano, preste atenção nisso, nasceu para amar e ser amado. Nós recebemos permanentemente o amor de Deus, um amor incondicional, um amor que nos mantém vivos, que nos guarda, que nos dá saúde, que nos dá vida. E Deus quer que o amor também seja compartilhado das outras pessoas para as nossas vidas. Por isso que Ele deu a seguinte ordem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque Deus sabe que mais do que alimento, mais do que remédios, mais do que um bem-estar físico, as pessoas precisam de amor. E não apenas os bebezinhos, as crianças, até depois de adultos, nós precisamos de amor. Somos carentes de amor. Algumas pessoas chegam a ficar doentes por falta de amor. Por isso não zombe dizendo, ah, a pessoa está fazendo charminho, a pessoa está fazendo tipo só para ser agradada. É, pode ter certeza que sim, só para receber amor. Ainda que não faça isso conscientemente, a pessoa está carente do verdadeiro mantimento que é o amor. E não importa se é uma criança, um adolescente, um homem, uma mulher ou um idoso, as pessoas precisam ser amadas. Por isso que Deus quer que você ame o teu próximo como a ti mesmo. Que faça por eles aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Sabe o que está faltando neste mundo? Amor. Deus te ama muito. Jesus te ama demais. E este amor é incondicional. Não é porque você merece. Não é porque você é bom. Não é porque você é legal. Deus te ama e ponto final. E Deus quer que você ame também os teus semelhantes. Se você tem reclamado de falta de amor, então está faltando também o teu amor para as outras pessoas. Jesus disse: aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o primeiro vós a eles. Então vai. Você quer ser amado, quer ser amada? Então ame. Você quer ser visitado, quer ser visitada? Então visite. Você quer estar rodeado de amigos e amigas? Então seja amigo de outras pessoas também. Retribua o carinho e dê amor gratuitamente. E fazendo desta maneira, o mundo vai te retribuir. E quanto mais amor você der, mais amor você terá. E quanto mais amor você tiver, mais feliz você será.